Alô? Ah, por favor, só um minutinho que a campainha tá tocando. Já vou! Ai, meu Deus, toca tudo ao mesmo tempo? Já vou, já vou! Ah, é você, é? Não vê que eu tô ocupada no telefone? Ai, agora é o interfone, deixa eu ver quem é. Pois não? Ah, tá bom, pode subir. Ah, obrigada pelo minutinho, mas é o seguinte... Ah, não! A campainha de novo! E o interfone também? Olha, o melhor é você deixar seu recado após o sinal, que quando eu puder eu ligo. Ah, e obrigada pelo minutinho.